da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para sua casa. Porém Davi e seus homens subiram ao lugar forte.